cheguei no rodeio pra me divertir. Meu cavalo pulando e peão cair. São 8 segundos pra poder vencer. E uma oração pra Deus proteger. Que festa louca, que festa linda. Nuvens de areia no ar, muita cerveja e mulher bonita faz a cabeça girar. Tá chegando a hora do show começar. O povo se agita e começa a gritar. As luzes se acendem como uma explosão. É o artista e o povo na mesma emoção.